Eles se sentaram em silêncio por muito tempo e o choro da criatura às suas costas praticamente deixou de incomodar Harry. Por fim, o garoto disse. Grindelwald tentou impedir que Voldemort fosse atrás da varinha. Mentiu, fingindo que nunca tivera em seu poder. Dumbledore assentiu, olhando para o colo, as lágrimas brilhando em seu nariz torto. Dizem que ele demonstrou remorso nos últimos anos, sozinho em sua cela em Nurmengard. Espero que seja verdade. Gostaria de pensar que ele percebeu o horror e a vergonha do que tinha feito. Talvez aquela mentira a Voldemort fosse a sua tentativa de compensar, de impedir que Voldemort se apossasse da relíquia. Ou violasse o seu túmulo, talvez. Arriscou Harry e Dumbledore secou as lágrimas. Após mais um breve intervalo, Harry disse. O senhor tentou usar a Pedra da Ressurreição? Dumbledore fez que sim. Quando a descobri, depois de tantos anos enterrada na casa abandonada dos Gaunt, a relíquia mais desejável de todas, embora na minha juventude eu a quisesse possuir por razões muito diversas, perdi a cabeça, Harry. Esqueci que fora transformado em Horcrux, que o anel certamente carregaria um feitiço. Apanhei-o e coloquei-o no dedo, e, por um segundo, imaginei que estava prestes a ver Ariana, minha mãe e meu pai, e lhes dizer o muito que eu lamentava. Fui muito tolo, Harry. Depois de tantos anos, eu não aprendera nada. Eu era indigno de unir as relíquias da morte. Evidenciara isso repetidamente, e ali estava a prova final. Por quê? Era natural, queria rever sua família. Que há de errado nisso? Talvez um homem em 1 milhão possa unir as relíquias, Harry. Eu só merecia possuir a mais mesquinha delas, a menos extraordinária. Eu merecia possuir a varinha das varinhas, e não me gabar disso, e não usá-la para matar. Tinha permissão de domar e usar a varinha porque a conquistara, não para meu ganho pessoal, mas para salvar outros do seu poder. Mas a capa, eu a tomei por mera curiosidade, por isso nunca poderia ter funcionado para mim como funciona para você, seu verdadeiro dono. A pedra, eu a teria usado na tentativa de trazer de volta aqueles que estão em paz, e não para permitir o sacrifício da minha vida, como você fez. Você é o digno possuidor das relíquias. Dumbledore deu uma palmadinha afetuosa na mão de Harry e o garoto ergueu os olhos para o velho e sorriu. Não pôde se conter. Como poderia continuar zangado com Dumbledore agora? Por que precisou dificultar tanto as coisas? O sorriso de Dumbledore foi trêmulo. Receio que tenha contado com a senhorita Granger para refreá-lo, Harry. Tive medo que sua cabeça quente pudesse dominar o seu bom coração. Senti pavor que, se lhe apresentasse logo os fatos sobre esses objetos tentadores, você pudesse se apoderar das relíquias, como fiz no momento errado, pelos motivos errados. Se pusesse as mãos nelas, eu queria que fossem suas sem perigo. Você é o verdadeiro senhor da morte, porque o verdadeiro senhor não busca fugir da morte. Ele aceita que deve morrer e compreende que há coisas piores, muito piores do que a morte no mundo dos viventes. E Voldemort nunca ouviu falar nas relíquias? Acho que não. Porque ele não reconheceu a Pedra da Ressurreição quando a transformou em Horcrux. Mas, mesmo que tivesse ouvido falar, Harry, duvido que se interessasse por qualquer delas, exceto a primeira. Não iria achar que precisasse da capa, e, quanto à pedra, quem ele iria querer ressuscitar? Ele teme os mortos. Ele não ama. Mas o senhor esperava que ele saísse em busca da varinha. Tive certeza de que tentaria desde que a sua varinha derrotou Voldemort no cemitério de Little Hangleton. A princípio, ele receou que você o tivesse vencido por possuir maior perícia. Uma vez que sequestrou Olivaras, porém, ele descobriu a existência dos núcleos gêmeos. Achou que isso explicava tudo. Entretanto, a varinha emprestada não apresentou melhor resultado contra a sua. Então Voldemort, em vez de se perguntar que qualidade havia em você que tornava a sua varinha tão forte, que dom você possuía que lhe faltava, naturalmente saiu à procura da única varinha que, diziam, derrotaria qualquer outra. Para ele, a varinha das varinhas se tornara uma obsessão que rivalizava a que tinha por você. Ele acredita que a varinha das varinhas elimina sua última fraqueza e o torna verdadeiramente invencível. Coitado do Severo. Se o senhor planejou morrer nas mãos de Snape, pretendia que ele acabasse dono da varinha, não? Admito que tive essa intenção, mas não se realizou como eu pretendi, não é? Não. Essa parte saiu diferente. A criatura às costas deles estremeceu e gemeu e Harry e Dumbledore continuaram sentados, sem falar, fazendo a pausa mais demorada até aquele momento. A compreensão do que aconteceria a seguir foi pouco a pouco se consolidando em Harry, nesses longos minutos, como a neve caindo suavemente. Tenho que voltar, não é? Isto depende de você. Tem opção? Ah, sim. Dumbledore sorriu. Estamos em King's Cross, não foi você que disse? Acho que, se decidir não voltar, você poderia... Digamos, tomar um trem. E aonde ele me levaria? Em frente, respondeu Dumbledore com simplicidade. Novo silêncio. Voldemort tem a varinha das varinhas? Verdade, Voldemort tem a varinha das varinhas. Mas o senhor quer que eu volte? Acho que se você escolher voltar, há uma chance de que ele seja liquidado para sempre. Não posso prometer. Mas uma coisa eu sei, Harry. Você tem menos a temer do que ele ao retornarem para cá. Harry tornou a relancear a coisa em carne viva que tremia e engasgava na sombra, sob a cadeira distante. Não tenha piedade dos mortos, Harry. Tenha piedade dos vivos e, acima de tudo, dos que vivem sem amor. Ao regressar, você poderá assegurar que menos almas serão mutiladas, menos famílias serão destroçadas. Se isso lhe parecer um objetivo meritório, então, por ora, diremos adeus. Harry assentiu e suspirou. Deixar esse lugar não seria tão difícil quanto for entrar na floresta. Mas ali era quente, claro e tranquilo, e ele sabia que estaria voltando à dor e ao temor de outras perdas. Ele se ergueu, Dumbledore o acompanhou e os dois se fitaram demoradamente. — Me diga uma última coisa — disse Harry. — Isso é real? Ou esteve acontecendo apenas em minha mente? Dumbledore lhe deu um grande sorriso e sua voz pareceu alta e forte aos ouvidos de Harry, embora a névoa clara estivesse baixando e ocultando seu vulto. — Claro que está acontecendo em sua mente, Harry. — Mas por que isto significaria que não é real?